chegar! Está a chegar! Pop Brasil! O melhor e o mais atual da música brasileira! Com... Maris Glasser! Olá, amigos! Vamos começando mais um Pop Brasil da semana na sua Rádio Antena Web. Hoje vou apresentar para vocês dois estilos de músicas que ainda não foram exibidos no Pop Brasil. Eu vou apresentar o reggae brasileiro e depois eu vou apresentar um ritmo do modismo, a pisadinha. É um ritmo novo, vamos ver se afirma ou se vai fazer parte assim, de um ritmo temporário. Eu tenho procurado apresentar para vocês, infiltrar dentro do programa do Pop Brasil, geralmente duas ou três estilos de músicas diferentes. Então, tem alguns estilos ainda no Brasil que não foram apresentados no Pop Brasil. Tem o shot, o fandango, o vaneirão. Então, as pessoas estão me questionando. Ah, Maris, você não apresentou um fandango, não apresentou um shot. Então, como o programa é bem curtinho, só tem uma hora de programação, eu vou colocando dois ou três estilos novos até vocês se adaptarem e a gente definir um perfil ao programa. E dentro do Tempos de Ouro, eu vou apresentar duas bandas de pop rock, não são bandas pesadas, são uns ritmos bem gostosos, que fizeram época, marcaram época no Brasil. Agora, para começar o nosso programa com muita animação, eu escolhi Vai Buscar a Dalila, com a Ivete Sangalo. Em seguida, nós vamos com o Toquinho, representando a MPB da semana, com a música Aquarela. É uma música muito meiga, muito gostosa. As composições do Toquinho são realmente incríveis. Ela transmite uma magia, uma infantilidade. Ele é muito delicado, muito sensível, esse cantor e compositor Toquinho. A música Aquarela. Vamos lá! Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá

Samba, com a música Deus é Brasileiro. Em seguida, nós tivemos a Zélia Duncan, com a música Catedral. E encerramos o bloco com o pop rock da banda Cine, Flashback. Agora eu vou apresentar para vocês um ritmo A Pisadinha. Como eu comentei no início do programa, A Pisadinha é um ritmo de modismo. Eu não sei se realmente é modismo, se vai se afirmar esse ritmo aqui no Brasil. Então só o tempo vai dizer mesmo. Então eu escolhi nada mais, nada menos que o Rei da Pisadinha, o Nelson Nascimento, com a música Vamos Fazer Beber Agora. E nada de fazer bebê, não. O Brasil tá cheio de crianças, então é só pra curtir, pra dançar bastante. É um swing bem gostoso, mas nada de seguir a letra, não. Em seguida, nós vamos com o Bezerra da Silva, com a música Malandro é Malandro e Mané é Mané. Mané é uma expressão muito usada aqui no Brasil. Vocês prestando atenção na letra da música, vocês vão descobrir o que é mané. Isso eu digo pras pessoas que não são do Brasil, né? E em seguida, nós vamos fechar o bloco com a Laura Pausini. Ela tem uma participação com o Gilberto Gil. Interessante essa música, porque o Gilberto Gil, ele não é muito estilo dele, não, cantar músicas românticas, mas essa música ficou muito bonita. Eu sei que te amava. Vale a pena prestar atenção, porque o Gilberto Gil não tem muitas composições assim românticas, não. E essa ficou muito linda. Tem a participação da Laura Pausini, eles estão cantando juntos. Vale a pena conferir, vamos lá. Abre o paredão que a porrada é segura, meu irmão. O Rei da Pisadinha. E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado. Quero ver se aprender de novo swingado. E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado. Quero ver se aprender de novo swingado. É na batida do fandango, é no samba do vaneirão. Com Nelson Nascimento que balança a multidão. É na batida do fandango, é no samba do vaneirão. Com Nelson Nascimento que balança a multidão. E quer beber? Vamos fazer beber agora. E quer beber? Vamos fazer beber agora. E quer beber? Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer. Não tem hora e quer beber. Vamos fazer beber agora e quer beber. Vamos fazer beber agora e quer beber. Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer. Não tem hora. Um abração para o nosso amigo William. Tá gravando o nosso primeiro CD pela gravadora NASA Music. Ela me pede me pedindo pra voltar. A minha vuvuca ela não pode mais entrar. Ela me pede me pedindo pra voltar. A minha vuvuca ela não pode mais entrar. Vou sair de carro novo acompanhado de gatinha. Vou passar na casa dela, dá uma risadinha. Vou sair de carro novo acompanhado de gatinha. Vou passar na casa dela, vou dar uma risadinha. E quer beber? Vamos fazer beber agora. E quer beber? Vamos fazer beber agora. E quer beber? Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer. Não tem hora e quer beber. Vamos fazer beber agora e quer beber. Vamos fazer beber agora e quer beber. Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer. Não tem hora. Quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado. Quero ver se aprender de novo swingado. E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado. Quero ver se aprender de novo swingado. É na batida do fandango, é no samba do vaneirão. Com Nelson Nascimento que balança a multidão. É na batida do fandango, é no samba do vaneirão. Com Nelson Nascimento que balança a multidão. E quer beber? Vamos fazer beber agora. E quer beber? Vamos fazer beber agora. E quer beber? Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer. Não tem hora e quer beber. Vamos fazer beber agora e quer beber. Vamos fazer beber agora e quer beber. Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer. Não tem hora. Ela me pede me pedindo pra voltar. A minha vuvuca ela não pode mais entrar. Ela me pedindo pra voltar. A minha vuvuca ela não pode mais entrar. Vou sair de carro novo acompanhado de gatinha. Vou passar na casa dela, dar uma risadinha. Vou sair de carro novo acompanhado de gatinha. Vou passar na casa dela, dar uma risadinha. E quer beber? Vamos fazer beber agora. E quer beber? Vamos fazer beber agora. E quer beber? Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer. Não tem hora e quer beber.

e non si può chiudere gli occhi e far finta di niente, come fai tu quando resti con me e non trovi il coraggio di dirmi che cosa c'è. Sarà dentro di me come una notte d'inverno, perché sarà da oggi in poi senza di te. Sei chi mi amavasi agora è tão tarde, sei chi mi amavasi agora è saudade. No nosso filme o fim será triste, não quero ver, oh mãe. Sabes que a chegada é a hora das dores, dores de quando se acabam os amores. Agora aperte as minhas mãos, sim, pra que reste o recordar, sim, amanhã não estará. Acabamos de ouvir o nosso rei da pisadinha, o Nelson Nascimento, Vamos Fazer Bebê Agora. Em seguida, nós tivemos o nosso consagrado sambista Bezerra da Silva com a música Malandro é Malandro e Mané é Mané. E fechamos o bloco com o Gilberto Gil e a Laura Pausini, Eu Sei Que Me Amava. Foi uma música romântica, um trabalho diferente do Gilberto Gil. Eu gostei muito e espero que vocês tenham gostado também. Agora nós vamos começar o nosso quadro do dia, Tempos de Ouro, que vai trazer duas bandas de rock pop que fizeram sucesso na década de 80. O RPM, com a música Rádio Pirata, e a Blitz, com a música Dois Passos do Paraíso. O RPM tinha o vocalista Paulo Ricardo, que eu também já apresentei um trabalho, porque ele seguiu a carreira solo. Depois que a banda se desfez em 1987, ele seguiu a carreira solo, então eu apresentei algumas músicas do Paulo Ricardo. Ele canta umas baladas, faz muito sucesso aqui no Brasil ainda, continua fazendo muito sucesso. E a banda Blitz tem como vocalista a Fernanda Abreu, era uma das vocalistas da Blitz, que também seguiu carreira solo e também está na mídia fazendo muito sucesso. Eu já apresentei também um trabalho dela, um funk. Eu mostrei pra vocês um funk dela. Ela também faz muito sucesso. Vamos lá! Yeah.

E nós tivemos aí o nosso quadro Tempos de Ouro com as bandas de rock pop que fizeram sucesso na década de 80, o RPM, Rádio Pirata e a Blitz a Dois Passos do Paraíso. E encerramos o nosso quadro Tempos de Ouro de hoje e vamos seguindo nossa programação com o estilo novo, o reggae brasileiro, que é um estilo que eu não apresentei ainda no Pop Brasil. Escolhi uma das melhores bandas do gênero, a banda Cidade Negra, com a música Nas Ondas do Jornal Espera Amor. É muito, muito boa essa banda mesmo. Vale a pena vocês ouvirem e ter conhecimento um pouco do reggae, que é um pouco mal divulgado no Brasil. É pouco divulgado no Brasil, né? Não digo nem mal, é pouco mesmo divulgado. Esse aqui ainda nós vamos com a parte romântica do programa, que é a parte que eu mais gosto. Nós vamos com a Tânia Mara, Sonho Lindo, que é uma regravação. Em seguida, nós vamos com o Zezé de Camargo e Luciano, Dois Corações e Uma História. Essa parte romântica do programa é a que eu mais gosto. É uma parte que traz uma sensibilidade, traz saudades, a gente relaxa um pouquinho, que é preciso no dia a dia, na correria, a gente relaxar, e nada mais que uma música romântica para relaxar, isso é muito bom. Então eu gosto muito dessa parte, espero que vocês tenham curtido, estejam curtindo essa parte romântica do nosso programa. Vamos lá! Yeah, you know, ain't a matter, we the matter, we ain't here. Brand new, do it up. Talvez você não venha me dizer, talvez você não venha me buscar, talvez você não possa compreender. Sing a song, brother, sing a song. Eu continuo a te esperar. Talvez você não venha me dizer, talvez você não venha me buscar, talvez você não possa compreender. Esperar. Eu sei que não sou dose pra ninguém beber. O meu comportamento é pensamento meu. A minha condição não compromete a lei. Eu hei de ser alguém, alguém que nunca sei. Te vem com todo mundo, é vida, tudo bem. Querendo seu amor e o amor de mais ninguém. De mais ninguém. Sem essa de querer chegar.